pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje, gente, a gente tá aqui com um episódio bem especial. Eu vou explicar daqui a pouquinho pra vocês, mas a gente vai falar de dois filmes que a gente já comentou nesse podcast, mas separadamente. Hoje a gente vai juntar os dois em uma comparaçãozinha entre original e remake, mas a gente já chega lá. Deixa eu cumprimentar meus colegas de bancada de hoje. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Bem-vindas, convidadas especiais. E a gente vai falar de filmes que eu particularmente gosto muito dos dois. Adoro falar do tema também. Então vamos lá, vai ser bem legal a conversa. Isso aí. E hoje a gente está com duas convidadas que, na verdade, são de casa, né? Duas membras do Boca do Inferno mesmo, que estão aparecendo aqui pela primeira vez. Então, deixa eu apresentá-las, né? Bem-vinda, Nath. Muito obrigada, Sil. Obrigado, Ivo. É um prazer estar aqui pela primeira vez. E bem-vinda, Cecília. Obrigada, Sil. Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes. E vamos aí, né? Dar abraços apertados, levantar as nossas axilas e dar um afago em todos vocês. É isso. Bom, gente, antes da gente entrar no tema, eu só queria avisá-los, ouvintes, que hoje, no final desse episódio, a gente vai ter um anúncio. Então, fiquem aí para descobrir do que se trata, né? Eita. É uma surpresa. Que eu espero que vocês curtam. Mas a gente vai falar de filme primeiro, depois eu chego lá. A gente tá aqui então hoje pra falar das duas versões de Rabbit, no título original, né? Porque os títulos em português foram diferentes pra ajudar a identificação do espectador, né? A gente vai falar então de Rabbit de 1977, que chegou aqui como Enraivecida na Fúria do Sexo. Que é um dos meus títulos favoritos na vida. Esse acertou em cheio, assim, pra mim. E do Rabbit de 2019, que é um remake, que saiu aqui como Fúria. Muito mais sem graça, né? Faz jus, né? Porque é bem mais sem graça que o original. Mas deixa pra depois, Chegaremos. E como eu disse, né, já falamos dos dois filmes por aqui antes, porque a gente teve o filme de 77, a gente falou no episódio que a gente fez sobre o Cronenberg, David Cronenberg, né? E o remake de 2019, a gente falou no episódio que a gente gravou sobre As Irmãs Sosca. Depois eu deixo na descrição do post, são episódios, eu fui procurar, eles são acho que de 2022... Então já tem um tempinho, já tá na hora da gente voltar nesses assuntos, eu acho, gente. Mas vamos então começar falando de cada um dos filmes e depois a gente conversa e a gente vai comparando, né? O que cada um errou e acertou aí. Então começando pelo filme de 77. Como eu disse, ele foi dirigido pelo David Cronenberg, que é conhecido mais pelo body horror, né? Por toda a carreira dele, ele tem feito filmes dentro desse subgênero. Ele escreveu o roteiro desse Rabbit também. E é isso, alguém quer dar a sinopse desse filme? Bom, desde o começo do filme nós temos aí um casal bem descolado, andando de moto, e de repente eles sofrem um acidente colidindo com um trailer cheio de uma família lá. E esse acidente de moto, ele é perto de uma clínica de cirurgia plástica. E a moto explode, né? E a moça em questão vai direto para essa clínica porque ela é mais perto do que o hospital que fica na cidade. E aí, para salvá-la, os cirurgiões usam um método de enxerto aí para o teste. E ela fica por um mês na UTI lá, né? E quando ela acorda, coisas passam a acontecer. Bom, gente, eu vou começar dizendo que eu gosto muito do Enraivecida na Fúria do Sexo. Já falei sobre ele não só aqui no Falando no Diabo, mas em outros podcasts já. Então, sempre que eu tenho oportunidade também, eu e Ivo, acho que a gente sempre pega as oportunidades de falar desses filmes dos anos 70 do, do Papito, né? Mas eu quero saber de vocês, o que, que se vocês já tinham assistido, né, para começar, Nath e Cecília, e o que, que vocês acharam, que eu já sei que também já assistiu inúmeras vezes. Eu já tinha assistido, né, assisti de novo pra gente poder gravar o episódio, mas como você mesma disse, né, Sil, é o pai, né? Como não gostar de uma coisa que esse homem vai lá e bota a mão? Inclusive, né, essa questão dos filmes anos 70, que leva, né, gente? Que década de obras-primas, realmente. Que década. Mas eu gosto muito do original, né, mais do que o remake. Ai, tem tantos detalhes, amo. Maravilhoso. Eu não tinha assistido ainda, né? Foi a minha primeira vez assistindo tanto o original quanto o remake. Eu conhecia só o trabalho, obviamente, do Cronenberg, né? Que dispensa apresentações. Ele é um gênio, assim. Eu adoro demais os trabalhos dele. E eu conheci as Irmãs Soscas por principalmente American Mary, né? E, assim, eu gostei muito, muito mesmo do original. É, eu acho que... Já falando um pouco, assim, o que eu achei, ele é bastante superior, assim, ao remake, na minha opinião, por alguns motivos, que depois a gente pode falar, mas, de uma forma geral, eu acho os dois filmes muito interessantes na questão de como que trabalha a metáfora do vampirismo, e também acho um entretenimento muito legal, assim, é o tipo de filme que... Eu adoro body horror, né? Então, tudo que faz referência à mudança corporal, eu gosto muito. E eu acho que os dois filmes, eles trazem bastante essa questão. E eu achei bem divertido. Eu achei bastante com esse viés de entretenimento muito grande, assim, que no segundo filme ele tenta dar uma complexificada. Eu acho que perde a mão um pouco nisso de tentar justificar, trazer muitas explicações. Mas o filme do Cronenberg, ele é diferenciado, assim, né? Não tem como, assim. Ele é. Eu acho também que não tem... É difícil, né? Desde quando saíram as notícias de que haveria um remake... Se eu não me engano, já falei isso antes também, no outro episódio que a gente gravou, que eu acho que esse é o primeiro filme... O primeiro remake de um filme do Cronenberg. Eu acho que passou bastante tempo até alguém querer colocar a mão. Ousadia, né? Em alguma coisa dele, sabe? Achei bem ousado, inclusive, esse fato. Eu fui. Mas depois a gente fala mais das Irmãs Sosca, que são duas diretoras que eu gosto muito também. Mas é isso. O filme original, ele já começa, como a Nath falou, né? Ele começa no acidente, assim. Então, a gente não tem nenhum backstory, assim. É tipo... Começa com o casal arrancando de moto. Logo mais, a moto explode. Então, ele não perde tempo, assim, com nada. Já vai bem direto ao ponto mesmo. Mas, e você, Ivo? Ah, eu adoro. Sou muito suspeito para falar do Cronenberg, que eu amo, sei lá, um dos meus diretores favoritos. Sempre que tenho oportunidade de falar dele aqui, eu vou estar sempre falando muito bem do cinema dele. E eu gosto muito desse filme também, justamente, eu acho que vocês já falaram bem aí sobre o que o filme traz, né? E eu gosto... Assim como vocês, eu adoro o body horror, porque justamente por essas questões complexas que eles traz da questão da transformação do corpo e do que isso... E da transformação da mente também, né? Dos personagens, assim, que vai tudo alinhando ali. Como a Nath citou bem, né? Esse cinema muito transgressor, né? Da década de 70, ele é muito... Ele era muito questionador em vários aspectos, assim... E quando ele traz ali para o cenário ali uma mulher com a fúria, e aquilo ali vai se espalhando ali, essa questão da monstruosidade feminina que o Cronenberg ele trouxe muito em alguns de seus filmes. Assim. E eu acho que, ao contrário de muitos outros diretores da década, ele contextualizava muito bem essa questão. E eu gosto muito como ele traz esse... Ele consegue trazer essa questão... para a sociedade ali, que ele traz uma situação muito caótica a partir do momento que Entende-se que ali é um vírus espalhando, né? Ele antecede muita coisa ali, ele antecede uma até mesmo uma paranoia coletiva, assim, e de como é muito fácil perder um controle de uma situação. Então, assim, eu gosto muito do cinema dele, de como que ele transforma a personagem, apesar da gente não saber muito dela, mas você vê ali que ela tem uma mudança na personalidade dela. A gente é isso, eu adoro. E eu vou falar um pouquinho já do remake que eu achei assim muito ousado também ter um remake desse filme. Não é melhor. A gente vai entrar, né, em mais detalhes depois que a gente falar. Mas eu também gosto do cinema delas e de como elas buscam. Mas acho aí já é outra parte do. E entrando um pouco nisso que o Ivo falou, eu concordo muito com ele quando ele fala sobre como Cronenberg coloca essa mulher, né, no centro da história, essa mulher que está sedenta por sangue. Eu acho que ele também não tem medo de mostrar que ela realmente está cedendo aos instintos ali, né? E a gente percebe muito isso, isso vem de uma forma muito natural nesse primeiro filme, né? Que é uma diferença que eu vejo com o segundo filme, mas assim, é por isso que eu acho tão interessante. Por mais que você não tenha um desenvolvimento da personagem da forma como tem no segundo, as emoções para ela, a gente consegue compreender completamente ali a situação, né? É muito factível as transformações que ela está passando do ponto de vista psicológico, assim, porque ela já tem, desde o início do filme, como a Nath falou, né? A gente tem pouco elemento, mas já sabe que ela e o namorado dela são motoqueiros, pessoal mais alternativo. Então, assim, não é aquele estereótipo de mulher inocentinha e, enfim, ela já tem essa pegada de ser um pouco mais rebelde. E o Cronenberg, ao longo do filme, ele vai trabalhar mudança corporal nela, nessa personagem, que deixam ela ainda mais disruptiva, digamos assim, né? Enfim, essa metáfora do vampirismo mesmo. E eu acho isso muito legal. Eu achei muito interessante a forma como isso vai acontecendo ao longo do tempo com a personagem. Uma coisa que eu gostei muito, assim, por mais que ela vai sofrendo essas transformações, né? Ela tá sempre plena e sedutora. Total, o Sempre. cabelo Tá. escovadíssimo. Exato. Ela tá lá no cinema, tá. Várias cenas assim, né? Que tá o caos comendo atrás e ela tá ali, ó, plena. O cabelo em dia. Nossa, magnífica. Mas eu também gosto muito como Cronenberg sempre aborda essa questão de sexualidade, da libido e tal, né? E desde o começo ela tá ali, né? Já começa ela acordando com os peitos de fora, pedindo pro enfermeiro, o enfermeiro tá, eita! E ela, não me abraça, que eu tô com frio. Totalmente. Dane-se, é isso aí, né? Então, o quanto concordo com a Cecília, né? Que até as cenas de nudez e coisas assim, elas são muito naturais e que conversam muito com a proposta ali do que está sendo mostrado do momento e tal, né? Do objetivo até do próprio filme no geral. Então, acho que é bem naturalzinho, assim. Eu gosto como ele sempre aborda isso de uma maneira que sempre funciona. Sempre. Tesão com Sempre. body horror. Maravilhoso. É um E ótimo a combo. gente não torce para ela parar, né? Eu não consegui torcer para ela parar de matar a gente. Não. Desculpa. Exato. Não, ela é. E acho que a Marilyn Chambers foi uma escolha bem acertada, né? Eu tava lendo aqui que o Cronenberg queria a Sissy Spacek, a Carrie, né? Para esse papel. Mas acho que os produtores não quiseram. Aí ele, tá, beleza, então vai aí. Aí escolheu a Marilyn Chambers e achei que foi uma escolha muito boa, assim. Até tem aquela parte que ela tá andando na rua antes de ir pro cinema, né? Que ela tá com aquele casacão de pele, assim, e ela passa na frente de um cinema e tem um pôster de Carrie ali, Eu esses três percebi. separarem. Acho que foi Sim, eu a reparei. piscadela. Eu amei. Ai, mas é isso. Eu gosto. Eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que é um filme que, né, é até chover no molhado falar isso, mas é um filme bem atual, principalmente depois da gente ter passado pela pandemia de Covid, né? Mas acho que ele até foi, se pensar em antecipação, assim, ele até antecipou a epidemia de AIDS também, que viria, alguns anos depois do lançamento dele, né? Se for pensar mais nessa questão da sexualidade, enfim. E é um filme que ele não é, assim, super mirabolante, né? Ele é um filme até que simples, a maquiagem mesmo dos infectados. Não é nada assim muito exagerado assim, mas mesmo assim eu acho que é bem marcante, sabe? Você vê aquela a mulher infectada do metrô, o próprio médico que fez a cirurgia na Rose, que ela acaba infectando depois também. Então é um visual que por mais que seja simples, ainda assim é bem marcante. É, uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que ele consegue criar aquele ambiente de caos e de completo medo, né, naquela cidade. As cenas deles tentando esvaziar, né, botar as pessoas para fora, assim, né? Aquilo ali, eu acho que cria uma sensação de medo muito grande, né, dentro dessa cidade. E assim, e você vê que a personagem, a Rose, ela tá simplesmente seguindo o fluxo e, enfim, se alimentando, e parece que ela nem percebe muito bem o que que acontece ao redor dela, né? Então, para mim é muito acertada essa construção, né, do caos instalado na cidade, e por outro lado, se a gente tem uma pessoa que está causando isso tudo, que é uma mulher que tá atrás de homens, né, para se alimentar do sangue, enfim. Eu acho bastante interessante assim essa construção que para mim eles conseguem fazer, né? Ele consegue fazer de uma forma brilhante, o que é um problema para mim no segundo filme, por exemplo, né? No remake. Aí, pegando um gancho, né, da Ceci, que também tem uma cena ali meio sáfica, né? Que ela vai atacar a moça na banheira, lá na piscininha, que depois Ah, sim. vira o pôster, né, dela no congelador. Então ela vai meio que seduzir a moça, assim, né? Então já gostei, né? Aí, mas tem um negócio legal que eu acho que difere bastante do remake, que não tem isso, que é ela, quando ela ataca, ela faz a picada aí nas vítimas, ela geralmente faz carinho depois, né? Então, tipo, ela abraça, porque é com a axila, né? Então ela abraça, e ao mesmo tempo que ela tá ali, né, se alimentando, por assim dizer, a pessoa morta nos braços dela, ela ainda faz esse carinho e tal. Então tem essa alusão sexual e tal. E que no segundo não tem isso, né? Porque é uma coisa mais direta ao ponto de meio que pro lado zumbi e tal, né? Então acho que essas diferenças foram pontos que eu achei que são positivos pro lado da versão do Cronenberg, né? Acho É, acho show. que nesse a gente passa mais tempo com a Rose quando ela ataca, né? Assim, não é nada feito às pressas. Então ela ataca, por mais que ela esqueça depois, porque ela não lembra, né, de ter matado as pessoas, ela fica inclusive muito chateada quando descobre que ela era a causa de todos os problemas. E tem um final muito triste, inclusive, né? Então a gente passa esse. Os ataques dela, a gente são apresentados pra gente assim com calma, né? Então ela passa esse tempo mesmo. E no remake, de fato, não tem isso. A Rose do remake sempre acorda, né? Depois que ela ataca. Então a gente nunca vê o depois. A gente vê o ataque e acordou. É um ritmo diferente, né? E tem até uma cena no do Cronenberg que, assim, né, igual você estava falando, que eles tentam aprofundar outras questões, dar uma dimensão mais crítica de outros pontos no remake, mas tem uma cena no primeiro, que é quando acho que o primeiro enfermeiro morre, que estão ligando, perguntando assim: nossa, o que que aconteceu? Foi o doutor Fulano? E aí a enfermeira fala assim: ai, que é suspeita de abuso sexual, né? E fala assim: ai, pode ser o doutor fulano, porque já isso já aconteceu antes, né? Não é novidade. E tipo, cara, sabe? Era só fazer isso, ai, que resolvia, enfim, né? Tipo assim, o Cronenberg ensinou, de certa forma. Ele já deu uma profundidade maior pro personagem sem precisar roubar tempo de tela, né? Exato, pra dar uma dinâmica ali, sabe? Sem precisar, igual você disse, ficar explicando detalhes minuciosos, né? Pro espectador entrar na pira, né? Mas, enfim. E também acho que uma diferença que eu gostei, que no primeiro eles falam que eles não sabem que doença que é. Pode ser um novo tipo de raiva, mas que eles não conhecem os sintomas ao certo e tal. E aí tem uma frase lá que acho que é no jornal televisivo lá, que o cara fala assim: não deixe ninguém te morder. Eu achei incrível. Ai, mas, né, que acho que no segundo eles falam que é sim um tipo de raiva e tal. Mas eu gostei dessa... desse ponto de interrogação, tipo, ai, pode ser, mas assim, a gente não sabe o que tá rolando, então não deixa ninguém morder você, o que vai que, né? Sim. Mas a cena final, puxado, né? Nossa, então, puxado essa cena final. É super triste, assim, porque é isso, a gente tá acompanhando... eu acho, tudo triste, assim, porque ela e o namorado dela, que tava pilotando a moto lá no momento do acidente, né, ele vai embora pra casa, ela continua em coma ali na clínica por, tipo, um mês, e aí depois eles nunca mais conseguem se encontrar, né, assim, até conseguem, mas ela já tá, as coisas todas já estão num estágio muito ruim, assim, e eles se encontram num momento, então, em que ela já sabe que não vai rolar deles ficarem juntos, porque acho que ele queria que ela se entregasse pra polícia, né, alguma coisa assim. Uhum. E ela, tipo, não, foda-se, rola ele da escada e deixa ele lá. Mas daí ela vai atrás do... Ela se tranca junto com um moço que ela infectou pra... Com o infectado. Pra testar, né, pra ver se ela realmente é a causa ali daquela infecção, né? Porque eu acho que ela entra num processo de negação, né? Como eu acho que é isso, assim, o filme... Ela, desde que ela é infectada, assim, ela só... Toda a trajetória dela no filme é ela atrás de querendo se alimentar e depois ela começa a pegar carona. Então, assim, ela não dá tempo dela parar pra pensar. Ela é guiada por esse instinto. E isso é muito legal. Eu acho que uma das coisas mais legais. E aí, quando ela se dá por si, né, ela que ela percebe que, enfim, é a última cena do filme aí, né, e é triste pra caramba. É, não, piora, porque não é a última, porque a última é ela sendo jogada dentro do... Ah, é verdade, o cachorrinho, tem um cachorro cutucando. Fica pior ainda. A Sil tinha comentado uma coisa que eu achei interessante, que ela falou que o visual, né, das pessoas infectadas não é lá grandes coisas, realmente não é, mas se você vê que na simplicidade ele consegue ser impactante, tão impactante que, tipo assim, o remake, quando as pessoas são infectadas, é bem parecido, né, a boca espuma, o processo de infecção é bem parecido, as pessoas começam a ter tremedeiras, a suar, a ficar mais agressivas, assim, e isso pra mim, assim... Cara, aquela cena daquela mulher dentro do metrô, e o metrô lotado, e ela com as olheiras enormes, assim, e começa a ficar bastante irritada, e tem a questão de começar a espumar pela boca. Isso, pra mim, é uma coisa bastante interessante, assim, porque ele conseguiu realmente gerar muita tensão e provocar medo. Só mais uma segunda-feira em São Paulo. Exatamente. Ah, desculpa. Não, mas você tem razão. Não tem nada mais assustador do que isso. E assim, eu achei isso muito interessante, porque a estética, depois que as irmãs Sosca vão adotar, é bem parecido, né? Dos infectados, assim. E elas vivem dando piscadinhas pro original, mas eu achei bem interessante, assim, como a escolha, né? Visual. Sim, eu gosto também. Mas muito bem, gente. Bora partir pra falar do remake, então? Bora. Ai, meu Deus. Vamos. Bom, o remake de Rabbit, então, foi lançado em 2019. Foi dirigido pela Jen e Silvia Sosca, que são duas irmãs gêmeas, né? Que sempre dirigem juntas. Como eu disse, a gente já tem um episódio sobre elas. Elas têm poucos filmes ainda, mas eu gosto bastante dos filmes que elas fazem. Elas também têm todo o estilo próprio delas ali. Elas sempre também puxam pro body horror. Elas também são canadenses, assim como o Cronenberg. Então, certamente, já tem influência dele no cinema delas desde sempre, assim. E é isso, né? Fazer um remake de um filme do David Cronenberg não poderia ser uma boa ideia. As Soscas, elas até apareciam antes em... Tipo, eu já vi foto delas com camisetas escrito Fuck Remakes. Então elas, tipo, não gostavam, assim, dessa ideia. Mas aí surgiu essa ideia de fazer o remake de Rabbit. E aí elas falaram, esse remake vai acontecer. Quer a gente faça, quer não. Então a gente vai fazer. Né? E assim, por mais que eu não desgosto do remake, eu não acho ele, eu acho que ele tem seus altos e baixos, mas eu acho que não ficou, não sei, acho que não dá pra dizer que tipo é péssimo. Sabe, não sei, eu quero saber de vocês. depois eu me aprofundo melhor. Não, primeiro vamos pra sinopse, porque já começa diferente o rolê, né? Sim. Então, nesse, uma funcionária de uma empresa de moda que é considerada, eu vou pôr muitas aspas aqui, feia, fecha essas muitas aspas. E ela usa óculos. É! Ai, como eu... enfim, ela sofre bullying no trabalho, né? Ela tem um trabalho super abusivo por um chefe muito abusivo e tal. E, de repente, o bonitão do trabalho convida ela pra ir numa festa do trabalho, inclusive tudo do trabalho. Ela vai e nisso ela descobre que ele só chamou ela pra sair porque a amiga dela, que também é modelo lá no trabalho, pediu pro cara, e aí ela fica super revoltada, super chateada, e ela sai e sofre um acidente de moto. Aí ela também só passa por uma cirurgia, na verdade ela fica, entre aspas, monstruosa aí pelo acidente, né? E aí a amiga encontra uma clínica chiquérrima de cirurgia plástica e leva ela depois. Então esse enxerto aí, teste... vem bem depois que ela sofreu o acidente, né? E aí também coisas acontecem. Só que, né, spoiler, plot, com a cirurgia, esse enxerto, ela deixa de ser monstruosa e passa a ser belíssima. Que é, ela não usa mais óculos e tá com o cabelo lavado. E aí? Ai, Deus. Sabe que raiva que eu tenho desse negócio dela... ficar com raiva porque a amiga... Gente, isso é o plot de Carrie com a Carrie adolescente e tipo assim, não faz sentido. Assim, não é um plot, né? Mas é a mesma tretinha, né? Da amiguinha ir lá convidar o rapaz bonito da high school pra sair com a outra menina que é feiozinha. E eu acho assim, é isso. Assim, eu acho que já de início eu já estranhei muita coisa nesse filme. Primeiro que eu concordo com a Nath, eu não acho que ela convence como uma mulher que não se coloca, né? Uma mulher que é... uma tadinha, uma tímida, coitada. Tapada, isso. Ela não convence, ela só usa óculos, realmente. E assim, tem uns diálogos esquisitos, né? Essa briga mesmo que ela tem com essa amiga dela, depois que ela descobre... que a amiga convenceu o bonitão a levar ela na festa, é uma coisa que pra mim não fez muito sentido, assim. Enfim, eu tenho algumas questões, mas eu acho uma coisa que eu achei bem legal do filme, que o visual de quando ela sofre o acidente é muito legal, assim. Tipo, ali é a irmã Soscas, que quando eu vi pela primeira vez o American Mary, eu lembrei bastante de American Mary nesse filme. Talvez por tratar da questão estética também, essa coisa de cirurgia plástica. Eu achei que a transformação pós-cirurgia, né, pós-teste, elas aproveitariam pra trazer uma coisa a mais aos poucos, sabe? Assim, dela acordar já com o rosto diferente, mas Eu acho que perdeu toda a graça, porque não há esse acompanhamento. Ela acorda no outro dia como se nada tivesse acontecido. E assim, eu gosto de body horror, eu gosto de ver a coisa saindo pus, sabe assim? Aquela transformação aos pouquinhos, assim, porque ela realmente tá com a cara toda destruída, um negócio horroroso, assim. E aí ela faz. Eles colocam um gel que é meio translúcido, aquilo ali eu fiquei. Dei uma estranhada também, não entendi nada daquela estética, né, da cirurgia, que eles usam células-tronco para desenvolver, enfim. E eu achei que haveria alguma coisa mais nojenta no pós, assim. E eu acho que elas perderam essa oportunidade, mas enfim, aí ela fica mais bonita do que ela já estava anteriormente. E aí, para mim, eu sinto que o filme quer trazer essa coisa do vampiro, né? Principalmente porque ela vira uma mulher com um grande sex appeal, como se ela não tivesse antes, né? A atriz De é repente belíssima, gostosa. de repente muito gostosa, assim, e aí ela passa a ser super criativa, né? Ela é uma estilista, antes o chefe dela reclamava que os desenhos eram muito sem personalidade, aí do nada ela passa a fazer umas coisas. Que eu acho que também tem muito a ver com as Irmãs Soska, com essa inspiração do gótico, do universo gótico. E assim, é o que eu disse, eu acho que há um desenvolvimento maior, pelo menos uma tentativa de desenvolvimento maior da personagem. De fato, a gente entende uma certa profundidade, não sei. Mas de qualquer forma, para mim não funciona muito bem essa intenção, porque eu não consegui comprar a ideia da personagem, essa transformação de uma hora para outra, sabe? É. A coisa que, assim, que eu mais gostei do remake foi a referência ao Dead Ringers, né? Que os cirurgiões estão lá com a roupa vermelha e tal. Isso pra mim foi assim, nossa! Essa mandaram direto no coração do pai, hein? Foi direto pra ele. Acho que foi a parte que eu mais gostei, assim, porque, também concordo total com a Cecília, ela não convence nem um pouco como a coitadinha, a feia, aquele chefe dela que, de repente, só porque ela é bonita, ela é notada no trabalho, ela ganhou um cargo pra ela virou estilista, assim, tão natural quanto a luz do dia, né? Já diria o poeta. Nossa. Isso me deu um pouco de preguiça, mas enfim, né? Eu acho essa coisa da. Vocês falaram, Cecília falou desse negócio da amiga dela, né? E falar com o mocinho. E aí rola aquela cena no banheiro das gêmeas falando mal dela e ela escuta. É tipo muito, muito adolescente na escola. Nossa, total! Muito, muito. É total. Eu acho muito Eu achei que a bobinho, assim. personagem teria que ter ali entre a ideia, uns 30 anos, né, talvez. Eu, sei lá, eu achei que não tinha muito a ver, assim. Não, já achei a indignação dela sem precedentes, porque assim, gente, se um cara me chama para sair porque minha amiga pediu e ele foi, eu vou agradecer a minha amiga por facilitar o trabalho para mim, né? Exatamente. Nossa! E embora chorando. Não, e ainda assim, né? Ela sai revoltada e ela ainda vai morar com a Com amiga, a né? amiga, vai ter que engolir. E a amiga ainda tentando consertar, vai lá e vai levá-la para fazer cirurgia. Ai, eu achei, assim, achei um pouco bagunça de roteiro, mas tudo bem, né? Foi. Essa amiga dela também solta umas palas super assim. Gente, essa menina, ela dá umas patadinhas nela assim também, que eu não entendi nada. É uma coisa O estranha. famoso fã ou hater? É, É exatamente. isso. Gente, vocês comentando aí, esse filme agora ele me parece uma junção do Diabo Veste Prada com Carrie. Total. É exatamente, porque no filme do Diabo Veste Prada, Anne Hathaway, ela só é notada quando ela vai bem arrumada e de repente ela fica competente. Depois que ela fica bem arrumada e bonita, ela fica competente no serviço. Aí E tem me talento. parece, né, a junção aí da Carrie com o Diabo Veste Prada. Bem Faz muito isso. sentido. Mas sabe qual o filme que eu pensei assistindo dessa vez? Das outras vezes que eu vi, eu não tinha pensado assim, mas eu só consegui pensar, principalmente no desfile, nessa coisa do. Quando ela veste a amiga com aquele vestido vermelho, que eu achei horrível, gente. E aí o chefe fala: não, mas o que que tá faltando, sabe? Aí ela começa a cortar e rasgar, etc. Fica pior. E ele, tipo, é isso. Eu não consegui não pensar em Zoolander. Vocês lembram Sim. de Zoolander? Ai, Que eles sensacional. vão fazer naquele. O Derelict. Só faltou o Desfile com um biquinho. saco de lixo. Só faltou o biquinho nela cortando lá o vestido. Alta costura, é alta costura. Alta costura. Ai, mas eu vou dizer que eu gosto do caos que vira depois. Esse começo todo, assim, é todo meio que. Começo não, né? Já vai um bem avançado, assim, mas quando começa a espalhar a infecção e aí tem uns ataques super violentos. Nesse filme, o período de incubação é maior, né? No original, as pessoas viravam raivosas assim muito rápido. Nesse demora um pouco mais, então eu acho que é ainda mais difícil de ter alguma previsibilidade, assim, sabe? Porque onde essa pessoa vai estar? E aí vira aquele caos no hospital e começa a aparecer. No final, que aparece aquele zumbi que é tipo um. Vindo direto do Resident Evil, assim, Total. tipo. Então eu gosto desse, eu me divirto com esse caos todo, assim. Não, essa cena do desfile é muito boa. É. Ela parece que elas usaram muitas referências, né, assim, para esses filmes, assim, não só do Cronenberg, né, até o Dead Ringers mesmo ali, como a Nath citou, mas tem muita coisa, assim, de, assim, eu citou aí agora, do Resident Evil, tem, acho que tem também umas enfermeiras que lembram Silent Hill, acho não, gente. Total. É, Mas sim, assim, lembram Silent verdade. Hill, então acho que elas têm, é um emaranhado ali de referências do cinema e até de games, né, de horror. Sim. Aí uma coisa que me deu gatilho foi na hora que as coisas estão virando catástrofe na cidade, eles estão indo pro no dia do desfile, né? Fala no rádio que tá sendo uma crise, está acontecendo uma crise de saúde pública da raiva, né? E aí o chefe dela fala assim: ah, que crise o quê? É só uma gripezinha. Vamos deixar de ir no nosso Sim. trabalho? Vamos deixar de apresentar por causa de uma gripezinha dessa? E aí acontece o que acontece. Então eu tô assim, né? Assim, nossa, memórias do Vietnã essa cena, né? Não, e ainda mais que o filme é de 2019, né? Aí, um pouco depois, né, no final do Ah, ano, é. eu até pesquisei na hora, assim, falei, gente, não é possível. Aí eu fui ver, assim, eu acho que elas ou previram o futuro aquelas, né? Teorias. Mas, assim, eu achei essa coisa da pandemia, da emergência. Tem algumas cenas, teve uma cena que eu dei uma risada, assim, juro, gente. A risada culpada. É aquela cena que tá o caos no hospital e tem as pessoas infectadas, eles amarraram as pessoas infectadas nas macas, assim, e aí começa a virar, assim, começa a entrar gente, tem uma mulher com um bebê no colo, e o médico falou assim: não, a gente não pode gerar pânico. Tipo assim, mas meu querido, o pânico já está instaurado. Tipo assim, não, nós não podemos falar nada porque a cidade toda vai ficar apavorada. Mas, gente, o negócio já está acontecendo, assim, mas. Olha em volta, né? Exato, exato. Eu me divirto. Ah, e aquele momento final, né, de que o médico cirurgião mostra a esposa, né, que foi o teste inicial que ele fez, porque a esposa Ah, é tinha um verdade. câncer, e aí ele foi testar o enxerto dela e virou aquela coisa, assim. Essa cena eu achei legal, né, da caracterização desse monstro que a esposa virou e tal. Mas realmente, esses toquinhos de. Ai, entre aspas, comédia romântica adolescente, me irritou um pouco. Tem uma cena que me irrita muito, que é a do ator, que eles vão gravar uma cena lá e que ele tá se fazendo de médico, né? E aí chega um ator novo e aí ele tá ficando, né? É, tá mostrando os sintomas da raiva e tal. E ele vai bater no cara. Ai, eu não sei porquê, mas eu achei isso tão forçado. Me irritou tanto. Ai, aquela cara de sonso. É muito hominho. Muito hominho. Nossa, muito. Essa cena foi difícil de eu engolir. É só que o diretor tava filmando e ele continua filmando, acompanha. O pau quebrado lá no set lá. É. Ai, sim. Eu acho que nesse filme também tem uma coisa que eu acho que não tem no original, que é o vilão canastrão, né? Uhum. Aquele médico, é. Ele é... Gente, o que, que é aquilo? Assim, eu não consegui tancar aquilo, como dizem os jovens. Fora que ele tem aquele famoso momento que todo vilão tem pra falar sobre o mundo que ele acredita. E aí dá o papo lá com aquele negócio lá da... Eu até esqueci o nome da expressão que eles usam. Transgenia, não. Tem todo um conceito, né? Uma ideia de transformar o ser humano... em algo extraordinário, né? Que até ele vai falar depois, no momento que ele tá falando da esposa, né? Do que aconteceu com a esposa. Aquilo, pra mim, eu já tava assim... Gente, é aquele tipo de coisa que realmente não precisava, assim, né? Eu acho que elas pecam um pouco nisso. Tem muita coisa que não precisava nesse filme. Por exemplo, quando elas estão na balada e aí... Elas colocam a tela em vermelho, assim, e quando ela tá contaminando as pessoas, tipo assim, pra mostrar que aquilo tá passando, foi no momento que aconteceu, eu falei, gente, mas pra quê, assim? Porque não precisava, assim, na minha opinião. Então, eu acho que tem coisas demais, assim. Os sonhos dela, eu acho que tem umas cenas bem legais, assim, né, dela se imaginando... meio vampiresca, assim, eu achei bem legal, mas tem coisa ali que fica muito redundante, né? Parece que o telespectador não ia entender, aí, enfim, fica muito autoexplicativo. É, e ele é mais longo mesmo, né, do que o original. Tem, vão aí uns 20 minutos a mais, assim. Eu acho que são só 10, tá? É, eu acho que o original tem 1h30... E esse tem 1h47, uma coisa assim, sabe? Mas a minha sensação foi que ele tinha muito mais. Aquela coisa assim... O primeiro filme eu assisti muito rápido, pra mim passou muito rápido, porque é aquilo, né? Uhum. Que a gente falou. É um filme que tem um ritmo muito bom. As coisas acontecem a todo momento. E o Cronenberg é isso, assim. Ele vai mostrar o que tem que mostrar. Vai conseguir trazer... todas as metáforas dele, enfim. E esse não, esse ele fica muito... tem muitas gordurinhas ali, né? De cena que não precisaria entrar. Uhum. E acho que até... Outro dia a gente gravou sobre o Quadrilha de Sádicos, né? O original, que também era de 77, e o remake de 2006. Eu acho que uma coisa que eu senti assistindo os dois é que... O original tem aquela história também mais enxuta e o remake tem que ser tudo mais, assim. Tudo mais exagerado, tudo maior, tudo mais violento, mais sangue, mais tudo. E acho que isso vale pra esse também, né? Os filmes refletem o tempo também, né? Então, um filme que sai nos anos 2000, 2000 e pouco... Certamente vai ser. Quem assiste hoje um filme dos anos 70 vai achar, pô, que filme lerdo, que, né, não tem nada acontecendo, sei lá. Falta maquiagem. E aí, esse de 2019 acho que veio trazendo toda essa visão mesmo, né? Do que precisa tudo ser mais, assim. E isso me cansa um pouco também. Eu gosto mais quando as pessoas sabem ser um pouco mais enxutas mesmo, eu concordo com vocês. Ah, eu acho que tendo um roteiro e uma direção boa, assim, eu sou fã de direto ao ponto. Porque você consegue ser direto ao ponto e fazer uma boa obra, né? E, bom, tirando essa é uma coisa americanista, estadunidense, vamos botar na culpa no estadunidense. A coisa do estadunidense me irrita de... precisa dar tudo muito mastigado e com motivos e com, gente, vamos começar do meio do rolê e é isso aí, né? Então, acho que quando é bem, bem dirigido e bem escrito, dá pra ser direto ponto e sem muita nuance mesmo, sem muita coisa, dá pra ser uma obra boa do mesmo jeito, né? Mas... Com certeza. É, gente, o público não é idiota, né? Não. A gente sabe preencher as lacunas também quando dão um negócio de qualidade pra gente poder Nem preencher. Todo público é idiota, né? Vamos botar um... Um disclaimer. É isso. Muito bem, gente. É isso, eu acho. Temos mais algum comentário, mais alguma comparação? Algo que vocês lembraram do original que ficou faltando? Ah, é só elogios ao original. Só elogios. É, elogio, eu não tenho nada a dizer. Quem sou eu pra falar de Cronenberg, né? Nem me atrevo. Mas, assim, sobre o remake, só queria dizer, meu último comentário, que aquilo não foi um plot twist, né? Porque, pra mim, não pareceu um plot twist. Assim, não. Eu acho que o filme tenta entregar como se fosse um plot twist e pra mim, é completamente anticlímax, assim. É. Mais uma vez, acho que peca pelo excesso, né? É, eu acho também. Ai, eu, assim, gosto de alguns filmes das Irmãs Soscas também, mas... Ai, gente, por que que foi mexer no Cronenberg, sabe? Por que que você vai mexer naquilo que tá quieto e que é impecável do jeito que é? Não mexe, porque às vezes, se pegasse uma ideia de, tipo, beber na fonte e fazer, sabe? Mas você fazer esse remake direto, não deu. É, uma coisa que foi muito boa é que aí depois anunciaram que Dead Ringers ia virar uma série, né? Que daí deu. Aí deu. E aí deu certo. Nossa, deu muito. Deu certo pra caralho. Deu muito certo. Misericórdia. Inclusive, a gente podia falar dessa série. Podia falar disso também, né? De fazer um episódio sobre Dead Ringers. Ai, já tô com a roupa de ir, hein? Porque pronto. Depois de assistir todas essas coisas, agora eu só quero ir para uma sala de cirurgia se as roupas forem vermelhas, senão eu não vou estar nem querendo. Exato. Esse ano eu vou fazer a minha laqueadura e eu espero que estejam todos assim. Ah, é o mínimo. Eu não sei se eu espero ou se eu temo se estiverem de fato todos assim, né? Veremos. É um ponto. Ah, muito bem, gente. Acho que encerramos, então, o nosso assunto. Não, né, não foi um episódio mais curtinho. Ah, curtinho nada. Estamos quase com uma hora já. Mas curti. Gostei de conversar com vocês sobre esses dois filmes. É, vou dizer que a cada vez que eu assisto o remake, acho que eu já é a terceira vez que eu assisto ele, eu gosto um pouquinho menos. Me too, também. É. Vai cansando, né? Diferente do original. Esse eu posso assistir quantas vezes a minha vida permitir, que vai estar sempre igualzinho. Mas é isso. Então, vamos pro anúncio, né, gente? Ai. Todos com a roupa de ir. Tô pronta, hein? Bom, pra quem... Acho que vai ser motivo de alegria para muitos e de tristeza para muitos também. Porque o que a gente vai anunciar neste episódio é que teremos mais um podcast. Uhul. E Natália e Cecília não estão aqui de convidadas. Elas estão aqui porque o podcast é nosso, gente. Tantantã. E a Luíse, que não pôde estar aqui hoje, também está no nosso podcast. Porque vai ser um podcast das mulheres deste site. Uhul. Haters. Fique é na sua. Beijo. Mas é isso, gente. Esse episódio, então, que a gente tá gravando agora, né? Tá saindo dia 4 de outubro. Então, ouvintes, vocês podem esperar já que na próxima sexta, dia 11 de outubro, vai ao ar o primeiro episódio do Rainhas do Grito. Então, a partir dessa semana, intercalaremos episódios do Falando no Diabo e do Rainhas do Grito. Então, vocês vão ter episódios toda sexta-feira. Vocês que pedem pra gente, que o intervalo é muito grande, são 2 semanas inteiras sem episódio. Agora não é mais. Então, toda semana, toda sexta-feira, 6 da tarde, nos seus tocadores de podcast favoritos, inclusive Spotify. Então, é isso. Não vou dar spoiler. Vamos dar spoiler do nosso primeiro episódio, não? Do tema do nosso primeiro episódio? Bom, acho que o spoiler que a gente pode dar, que as pessoas podem esperar, é que teremos comentados um filme dirigido por mulher por episódio. Então, Isso. é isso, né? E assim, vocês pediram, tá aí, né? Agora vai ter que consumir. Então, Isso. só vamos, só vamos. Só vamos. Ivo, o que você acha desse acontecimento? Eu acho que já nasceu um espetáculo de sucesso esse episódio, gente. Muito parabéns para vocês pela iniciativa. Eu falei, eu comentei com a Silvia, a minha namorada, ela ficava, mas aqui, ô Ivo, não tem mais mulher nesse site, não? É só a Sil? Cadê? Gente, aí agora, Estamos aqui. vocês Agora vamos vão aparecer arrasar. mais ainda. Estamos aqui. Eu já Isso fui aí. fã de vocês quando vocês entraram, sou muito fã da Luísa também, né? Já acompanho vocês aí, Cecília. E Nath, sou muito fã de vocês. E assim, parabéns. Vocês já são um sucesso, gente. Esse episódio já. O podcast já nasceu legal, vai ser muito foda. Muito obrigada. Vamos Uhul, botar o nome da obrigada. sua namorada nos agradecimentos já. Sim, eu falo que a Marina tem que vir gravar com a gente. Ela não quis. É, eu Até tenho. o momento ela não quis. Mas eu ainda tenho esperanças de que um dia ela virá. Ah, vem. Vem Vamos sim. todas Vamos mudar de caminhar pelo tema. caminho das bruxas. Ai, isso é Isso. babado, né? Não. Vamos. Foco, foco, Estamos foco. precisando. É isso. Rainhas do Isso. Grito, vem aí. Semana que vem, fiquem atentos. É no mesmo feed, gente, tá tranquilo. Vai cair na. Pra quem já assina o podcast, vai cair no mesmo lugar de sempre. E no site, né? Como sempre. Mesmo esquema do Falando no Diabo. Então fiquem tranquilos que vai chegar. Muito bom. E é isso, gente. Alguma consideração final? Cronenberg, tudinho. Soscas. Ai, não Ai. fala nadinha, não. Dá dó. Ai. Não, não é nadinha. Tentaram, assim. É, Vou mais ou jogar menos, tentar. biscoitos pela tentativa. E assim, vamos manter no caminho original. E é isso. Mas foi legal fazer essa, assim, comparação, né? A gente, eu sei que às vezes não deve comparar muitas coisas porque toda comparação é injusta. E você comparar com o Cronenberg original já é injusto por si, né? Então, mas foi bom rever ambos. Muito bem, gente. Muito obrigada, então, por mais essa gravação. Adorei conversar com E vocês. Ouvintes, como sempre, deixem seus comentários nas nossas redes sociais, lá no site, por onde vocês acharem melhor. A gente gosta muito de conversar. Então, falem com a gente. E é isso. Até sexta que vem, então. até, obrigada pelo Até. convite no Falando no Diabo. E aí, Volta sempre, tá, gente? Cecília, estaremos. Nath, sempre, por favor. Me Só chamou, chamar, eu tô que a gente aqui. aparece. Tá bom. Chama 3 vezes. Beijo, gente. Beijo, É gente. isso. Adorei. Beijo, Até a obrigada, próxima. gente. Tchau. Ah.